de vida na base da conclusão. Onde estamos? Seja na firma que agrega na contenção. Onde vamos? Estilo de vida na base da conclusão. Onde estamos? Seja na firma que agrega na contenção. Ah, e elas querem mesmo chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, chapa. Ah, não me encosta no meu copo, caralho. Chuta essa agonia pro lado, que hoje à noite o pai tá chato. Chato. Tudo aquilo que eu quis ser pra você ver. Hoje a poesia é viver, se ela quer, falo mesmo. Só não conto o nosso segredo, que eu não quero que ela tenha medo. Mando adivinha quem voltou. High class, tanto faz outra vez, hoje o pai tá bravo. Bravo, olha os unicos, mata o ego cínico. O cínico, o ego do mímico que me jogou à toa. Salve a todas elas que tentou me passar a perna depois que eu passei a rola. Salve a tipo dela, da levada bela, aquela que é no mínimo passada do Boom Bap King. Nós é Boom Bap Lord, depois que isso deu trefe. Tudo quanto é crítica, engoliu chiclete. Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Seja minha firma que agrega na contenção. Onde vamos? Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Seja minha firma que agrega na contenção. Ah, e elas querem mesmo chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, chapa. Vem pra ver quanto vão oferecer mais do mesmo pra ter solução pra render. Traz aquelas que minhas férias que são clichês pra sintene ouvir. Me espera onde eu vou te ver mais. As férias que eu pedi, convenho dividir um pouco. Tô decidido, corro, tô coordenando o troco por tudo de ruim que eu passei. Vim de um fim que eu troquei por um cinco, eu já sei. Mina, na moral, me vinguei mesmo. Aprendi por muito pouco e foi desde pequeno. Não me rendi, só decidi meu passo e tá valendo muito mais. Muito surto já, já não vejo sentido e por pedra de gelo faz um tempo que eu tento vê-la em defesa quando anoitecer. Lá vem ela, chapa pela quinta vez, quer me ver na drena. Comer bem é comer, sempre treina. E nós, reina, bem na cena. Lembra que ela era um pouco bem mais seca. Suspeita pra falar e ainda é. Da norte até o extremo sul no jet. Bem, bem, trunk, tem kank, sem funk. No instante o semblante condena essa vaca servindo o meu tema. Eu gosto de vaca e dou pala, compreendo o problema. Renato Lucena, minha cena de longe, do lado da outra. Outro esquema, tomando corona, parece corote. Começou no corte, acabou em guararima. Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Seja minha firma que agrega na contenção. Onde vamos? Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Seja minha firma que agrega na contenção. Ah, e elas querem mesmo chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa, drunk, drunk, chapa, chapa. Ah, não encosta que esse é crush com paca. Olha o feito de AK, chapa, essa noite o pai tá chaba. A baga vale um relógio de prata, então vagabundo não desacata. Da massa é a nata, nem adianta, não se compara. Já tentaram me moldar, mas eu bebo, eu fumo muito mesmo. Eu perco o papel de bom moço. Aprendi, foi com Saiyan Supa. Não absorvo, sobre o salve, meu mano, coruja. Nunca posso, sempre pode. Muda o cenário e parece o mesmo episódio. Ganhar dinheiro me torna um garoto pródigo. No mínimo com vocês divido mini escolha aí. Smoke a tree, drink a tea, louca de Bacardi. Sabe o fim, comodidade, atiça, mas não me desfiz. Vivo por um triz, igual o de Big Killer Bees. Eu paguei libra, meu deslize, cuidado não pise. Porque quando eu tava no Tinder, tu nunca me quis. Nox no beat, quali na bique, no mic, no psico. Não brinque na city, tudo vira clique. Na cautela, sigo, segue o filme triste. Me responda se o instinto te assusta, porque insiste me assiste. Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Veja minha firma que agrega na contenção. Onde vamos? Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos? Veja minha firma que agrega na contenção.